você chegou com seu jeitinho e despertou minha paixão. Entrou bem de mansinho no fundo do meu coração. Você às vezes me abraça, me dá carinho e atenção. Às vezes diz que me ama, e às vezes diz que não. Coração, fala pra mim, fala pra mim, o que está acontecendo? Se é amor ou se é paixão? Eu só sei que tô sofrendo. Fica falando pra mim e quer ficar por ficar. Coração, fala pra mim, fala pra mim, o que está acontecendo? Se é amor ou se é paixão? Eu só sei que tô sofrendo. Não brigue com meu sentimento, você não tem esse direito. Eu sei que eu te amo, mas assim eu não te aceito.